Sims. Ah, mas que legal esse BG, hein? Versão remix meio Vaporwave feita por aqui pela equipe da Sims. Ai, mas eu sigo gripado e aí vai acabando o ar, voz anasalada. Ai, eu tô curando, tô começando a ficar bom já. É a versão meio Vaporwave, versão remix de Popcorn. Bom, neste próximo bloco, olha que voz de gripe. Vai ter, a última é uma surpresa bem bacana, por sinal. Vai ter o Kraken Smack com Squeeze Me e a primeira Chaos com Born to Run. Que bloco bacana esse, viu? Fica por aí que tá bem legal. Sim. Same old thing on the radio. Who's that coming round, suffering popularity breakdown. I think it's funny that I got harassed when I'm walking streets, walking down streets, walking down aisles with the kids in the back way. I said, if you can't dance to this, doesn't matter. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me. If it should all come true, I'll give my heart to you. Keep safe in your arms like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. I don't really want to lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitudes. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped. Like a fool, I'm in a cage. I can't get out. See, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. See, I'm trapped. Like a fool, I'm in a cage. I can't get out. See, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. Why should we let this go further? Can't you see it's gonna pull us apart? If you think I can't afford to support you if you want to, ever think about ever selling down? I guess they think that I'm not good enough. Deus, mas isso é legal demais! Essa música é fantástica! Parafraseando a frase, o catchphrase do Sam's Mix, que vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, não, às 10 horas da manhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Mas muito legal essa música, pelo amor de Deus. O som do Boards of Canada, que não são do Canadá. Já falei isso, já fiz uma trocadilha aqui. Com gripe ele nem fica, ele fica até mais sem graça, porque não dá pra você dar a entonação certa na voz. Mas é o Boards of Canada com Trapped, que leva samples, claro, do Colonel Abrams, saudoso Colonel Abrams, com Trapped mesmo. Colonel Abrams, que morreu de uma forma meio... faleceu, né? Pra ficar, não ficar tão pesado. Faleceu de uma forma meio triste, né? Meio esquecido de complicações de diabetes, que era até uma coisa simples de ser tratada, e acabou, como ele tava numa situação meio de rua, acabou não se tratando, né? E os fãs que ajudavam ele, até que teve uma hora que ele não resistiu. Mas saudoso Colonel Abrams, um dos inventores, um dos pioneiros da House Music. E que, claro, o Boards of Canada usou como sample em Trapped. A minha gripe continua e eu continuo aqui com voz anasalada. Então vamos terminar isso aqui rápido. Antes teve Crack and Smack com Squeeze Me. Ah, o Colonel Abrams, o Boards of Canada com o Colonel Abrams é de 2009. É isso mesmo? É, eu sei que eles são da Escócia, né? Deixa eu pegar aqui. Olha, fica até sem ar. Essa gripe tá um negócio, viu? Pegando muita gente. É, então, essa música é de... agora eu vou ter que pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Mas é de 2009, não preciso nem ver aqui. Porque eu conheço a música, eu gosto muito dela. É, então... e foi Crack and Smack com Squeeze Me de 2004... E a primeira, lá do começo do bloco, o Chaos. Chaos, na realidade, o nome dele é quem mesmo? Que eu lembro o nome dele, mas eu esqueci. Kevin Brereton. Muito legal, viu? De Toronto, no Canadá. Esse sim é do Canadá. O Boards of Canada não é, mas o Chaos é. Chaos com Born to Run. Chaos com Born to Run é de 2006. Vai pedindo seu som, www.semscast.org/chat ou /contato. Esse bloco já tá lá no On Demand e até já.